Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor para nela meditarmos e para dela tirar conhecimento e também entendimento. Assim como devemos andar de acordo com a sua palavra. Nós vimos nos capítulos anteriores, Jeremias vem dizendo desde o capítulo 1. No capítulo 1 é o chamado, mas a partir do capítulo 2, ele começa a profetizar em Judá e Jerusalém. Ele profetiza a todo o povo, a todos, aqueles que moravam nos campos, aqueles que moravam em outras cidades ao redor, mas que iam até Jerusalém para prestar culto. E como eu disse anteriormente, e repito, porque é isso que a palavra diz, eles iam. Prestavam culto no templo, ofereciam sacrifícios, ofereciam ofertas de manjares, de cereais, cumpriam todo o ritual que estava descrito na lei. Mas, ao voltar para suas casas, eles então também prestavam culto a outros deuses. Ou seja, eles serviam a dois senhores. E como consequência desta vida dúbia, eles tiveram a sua cidade invadida, eles tiveram a sua cidade sitiada, e sitiada não por pouco tempo, mas por 3 anos. O primeiro sítio aconteceu. E nesses 3 anos, os alimentos acabaram, a água acabou e tudo que eles tinham reservado dentro das suas casas ou no comércio, tudo acabou, porque nada podia entrar. E nada podia, eles não podiam sair da cidade para buscar nada, porque para sair o portão tinha que ser aberto, e se o portão fosse aberto, o exército babilônico entraria. E também quem estava fora não podia entrar para trazer nada, porque aconteceria a mesma coisa, o portão seria aberto e os babilônios entrariam antes do tempo previsto. Porque entrar, eles entrariam mesmo. Era uma questão de tempo. E eles entraram, como eu disse, já em mensagens anteriores, foram 4 vezes, 4 investidas do exército da Babilônia contra Jerusalém e Judá. E nestas 4 vezes, eles fizeram. Escravos, eles fizeram levar o povo como despojo para a Babilônia, para serem escravos na Babilônia. Eles mataram muitas pessoas, além das pessoas que morreram de fome, morreram de peste, ou seja, de enfermidades. Porque imagina só, não podia sair nada da cidade. A cidade tinha uma rotina de limpeza rudimentar. É verdade, é rudimentar, porque nós estamos falando de alguns milhares de anos atrás. Nós estamos falando de um tempo remoto. Nós estamos falando do ano 600. antes de Cristo. Então, nós estamos falando pelo menos de 2.600 anos atrás. Então, os banheiros, os lugares de fazer as necessidades eram muito rudimentares, mas havia uma limpeza que era feita, e os dejetos eram tirados de dentro da cidade e levados para um lugar específico, né, que na verdade vai ficar próximo ao local onde ficava os trabalhadores com vasos, onde Jeremias foi enviado pelo Senhor. O Senhor falou assim: ó, vai ao vale do oleiro. Aquele lugar era um lugar não muito agradável. Aquele lugar era um lugar não muito limpo, digamos assim, não só por causa dos cacos dos vasos que quebravam, mas também por causa de lixos e de coisas que eram levadas para as proximidades daquele local. Então, imagina, durante 3 anos, a cidade não pôde ser limpa. Ou seja, tudo foi acumulando. E esse acúmulo de dejetos trouxe, com certeza, muitos ratos, muitos insetos para a cidade, para dentro da cidade, e houve um grande adoecimento da população, principalmente da população mais pobre, que é quem mais sofre. Nesses casos, é quem mais sofre. É claro que o palácio era limpo, o lugar onde estava o rei, os príncipes e os nobres, esses lugares eram limpos, nem que fosse para jogar no meio da rua as coisas que não conviam ficar dentro do palácio. Jogava-se no meio da rua, mas era limpo o palácio. Eram os únicos lugares limpos. Então, quem tinha que transitar, quem tinha que andar por ali, estava pisando em lugares cheio de vermes. E toda sorte de coisas que provocam enfermidades. Nós não vamos entrar detalhadamente nessas coisas porque não convém. Só estou dando um parecer. Então, muitos morreram não só pela espada de Nabucodonosor, mas morreram também de peste. Ou seja, de enfermidades causadas pela situação em que ficaram subjugados durante 3 anos, presos dentro dos muros de Jerusalém. E morreram também de fome. Muitos morreram de fome. Eu já mencionei, e nós vamos ver nos capítulos mais à frente, e essas coisas mais detalhadas, porque as coisas vão acontecendo, como eu já falei também, e reafirmo a você que o livro de Jeremias, ele não foi escrito e colocado, ele foi escrito pelo profeta, o Senhor foi falando na ordem correta. Mas quem fez a organização do livro não colocou as profecias e as situações que o povo enfrentou de uma forma cronológica. Então, nós vimos ontem o capítulo 39, a tomada de Jerusalém, a morte dos filhos de Zedequias a tragédia que aconteceu com Zedequias, que ele teve os seus olhos arrancados e foi levado cativo para a Babilônia, para lá morrer, tendo na lembrança a sua última visão, que foi a morte dos filhos à espada. E agora, também vimos que o chefe da guarda, Nebuzaradã, libertou Jeremias da prisão e enviou para ficar com Gedalias, porque Gedalias tinha sido colocado como responsável pelas cidades e pelo resto do povo que ficou. Algumas mulheres, inclusive nobres, algumas nobres ficaram, e o povo, os miseráveis, aqueles que não tinham nada, nem foram, a maioria, nem foi levada para a Babilônia. E Nebuzaradã, o chefe da guarda, o capitão da guarda, diz assim no capítulo 10, do capítulo 39, no versículo 10 do capítulo 39: "Porém, Nebuzaradã, o capitão da guarda, deixou os pobres do povo, que nada tinham na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos ao mesmo tempo." Então, essas pessoas que nada tinham, que nada possuíam, e que tinham sofrido terrivelmente quando a cidade estava sitiada, foram os que mais sofreram. E provavelmente, não podemos afirmar porque o texto não diz, mas muitas dessas pessoas deveriam ser escravas. Devem ter feito parte daquele momento em que Deus falou a Zedequias e disse para ele que era para libertar, chamar todos aqueles que possuem escravos e libertar os escravos, que ninguém tivesse o seu irmão como escravo. E eles obedeceram no primeiro momento, mas depois, passado um tempinho, eles se arrependeram, voltaram atrás e trouxeram de novo os escravos que eles haviam libertado para continuar servindo-os. Agora, a Babilônia toma tudo, mas não leva estas pessoas. E acontece uma coisa legal, né? Porque eu acho que o capitão da guarda, vendo a miséria em que eles viviam, ele falou assim: "Olha, tá aí os campos e as vinhas. Elas são de vocês, podem colher, pode plantar nos campos e pode colher." E no capítulo 40, nós vamos ver que esse período era o período do verão. Era a época da colheita. Então, os campos estavam prontos para serem colhidos. As oliveiras estavam prontas para serem colhidas, então haveria muito azeite, não faltaria azeite. Os pés de frutas estavam carregados e era hora de pegar, de colher tudo, ajuntar para passar o inverno. Então, no capítulo 40, nós vamos ver uma palavra que parece que contradiz o capítulo 40, o capítulo 39. Porque no capítulo 39, o texto diz que Nebuzaradã soltou Jeremias e o colocou no palácio junto com Gedalias, no palácio, na casa de Gedalias, porque o palácio havia sido queimado. Ou seja, era uma casa boa. Gedalias era da nobreza. E aqui no capítulo 40, o texto vai nos dizer que a palavra do Senhor veio a Jeremias depois que Nebuzaradã, o capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando atado em cadeias, no meio de todos os que foram levados cativos de Jerusalém e Judá, e que foram levados cativos para a Babilônia. E o capitão da guarda tomou Jeremias e lhe disse, ou seja, a palavra do Senhor veio a Jeremias através da boca de Nebuzaradã. Porque Nebuzaradã vai dizer assim: o Senhor teu Deus proferiu este mal sobre este lugar. Agora o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque vós pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz. Portanto, isto vos sobreveio. E aí ele vai tomar Jeremias, vai soltá-lo das correntes nas quais ele estava preso, e vai dizer para ele: olha, se você quiser vir comigo para a Babilônia, eu vou tratá-lo bem. Você será muito bem tratado. Em outras traduções, diz que ele seria levado para o palácio de Nabucodonosor. Então, o capitão aqui vai dizer: ó, se você quiser vir comigo, vamos, porque só vamos fazer-lhe bem, não vamos fazer-lhe mal. Mas, porém, se você não quiser vir comigo, a terra está diante de você, vá para onde você quiser. E Jeremias tomou a decisão, e o próprio Nebuzaradã falou para ele: olha, se você quiser ficar, vai até Gedalias e vai morar com ele. Fique com ele, fique com ele. Fique no meio do seu povo. E Jeremias toma a decisão de voltar e ir ao encontro de Gedalias em Mispá. E Nebuzaradã, então, o texto vai nos dizer, no versículo 5, então o capitão da guarda lhe deu mantimentos e uma recompensa, e o deixou ir livre. Ele estava cativo, ele estava aqui, ele estava indo. Não é difícil imaginar que isso possa ter acontecido, porque no meio de uma tomada de cidade, no meio, quando um exército adentra a cidade e coloca fogo, como eles colocaram, destrói tudo, destrói muros, destrói tudo. Na verdade, eles não estão vendo, e eles não conheciam Jeremias, eles não tinham visto Jeremias. Eles tinham uma ordem do rei Nabucodonosor para não fazer mal a Jeremias, mas sim fazer bem. Essa era a ordem que eles tinham, que Nebuzaradã tinha. Mas talvez, no meio da confusão toda, gente correndo para lá e para cá, exército, inimigo, exército de defesa, toda a confusão, fogo sendo ateado nas casas, fogo sendo ateado no palácio, os muros sendo derrubados. Então, era muita confusão ao mesmo tempo. Pode ser que tenha ocorrido este engano e Jeremias tenha sido colocado no meio do povo que estava indo cativo para a Babilônia. Mas acontece que quando eles chegam, eles olham, Nebuzaradã vai falar com ele, vai trazer-lhe a palavra do Senhor, vai reconhecer ou alguém, provavelmente ele perguntou para alguém quem era Jeremias. Com certeza ele perguntou para alguém quem era Jeremias, porque ele não conhecia Jeremias. Jeremias só tinha ficado em Jerusalém, em Judá e nas redondezas. Ele não tinha saído, ele não tinha ido lá no palácio de Nabucodonosor para se apresentar, né? Ele era profeta do Senhor em Jerusalém. Então, isso pode ter acontecido. Nós não sabemos, nós não saberemos. O texto, nós temos dois textos que parecem contraditórios. Mas ao mesmo tempo, eles têm uma coisa em comum. Jeremias não é levado para a Babilônia e é tratado bem. E ele é tratado bem por causa da vontade, da boa vontade do Senhor para com ele. Porque ele era fiel, foi fiel ao Senhor em todo o tempo. Toda palavra que o Senhor mandou-lhe falar, ele falou, não levando em consideração as consequências que sobreviriam sobre ele. E muitas foram as tribulações, as dificuldades que ele teve que passar. Aqui ele estava preso, já fazia um tempo que ele estava preso. Então, e as pessoas prendiam, foi jogado na masmorra, de masmorra em masmorra. Ele apanhou, chegou a apanhar, ele foi amarrado no pátio do templo, na próxima porta de entrada do templo, a porta principal, e foi açoitado terrivelmente a mando do sacerdote. E nós vamos ver isso mais à frente, com mais detalhes. Ele foi açoitado, então ele sofreu, ele passou por toda sorte de tribulação e sofrimento. Nós temos o livro Lamentações de Jeremias, onde nós lemos e vemos Jeremias chorando, Jeremias lamentando, Jeremias questionando Deus. E as pessoas costumam falar e chamar Jeremias, algumas pessoas, você talvez já tenha ouvido alguma pregação do livro de Jeremias e ouvido dizer, olha, o Jeremias era o profeta chorão. Poxa vida, como não chorar diante de tamanha maldade pelas quais ele passou, ele teve que passar? Mas Jeremias não chorava só por causa das tribulações, só por causa dos sofrimentos dele como pessoa. Ele chorava diante do Senhor por Jerusalém e por Judá. Porque ele dava profecia, ele entregava a profecia e ia para diante do Senhor, lamentar diante do Senhor, para pedir misericórdia do Senhor para com o povo. Então ele não chorava e lamentava diante do Senhor por causa apenas dos maus tratos que sofreu, mas principalmente Jeremias chorava por causa das profecias que o Senhor mandava ele entregar ao povo. Porque eram profecias de muita dor, de muito sofrimento. Então ele chorava diante do Senhor. Ele era um profeta que amava a Deus acima de todas as coisas, mas amava o seu país e amava o seu povo, amava os seus irmãos, não importando o quão mal eles lhe faziam, ele continuava amando, ele perdoava. Por isso, Jeremias é um profeta que é um tipo de Cristo. Ele é um profeta que prefigura o Messias. Lembra do Messias olhando para Jerusalém e chorando e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quisera eu ajuntar-vos como uma galinha ajunta os seus pintainhos. E Jesus estava chorando, porque eles não receberam a palavra que ele tinha trazido, a palavra que ele estava trazendo ao povo. Eles não acolheram aquela palavra, a maioria não acolheu. Assim como Jeremias, e Jeremias também chorava por causa do povo. Mas não é só isso que o capítulo 40 trata. Quando as pessoas que haviam saído, que haviam fugido de Jerusalém, em algum momento, por algum momento, quando veio, às vezes, quando ouviu falar que o exército estava vindo, alguma situação, em alguma oportunidade, eles saíram de Jerusalém e foram para outras cidades. E eles foram para outras cidades. Mas agora, estas pessoas, algumas delas, eram pessoas que, na ausência de líderes, porque agora era Gedalias, e Gedalias não era um rei. Então, na ausência de um rei, formou-se bandos de guerrilheiros surgiram de seus esconderijos depois que os babilônios levaram seus cativos para a Babilônia. Grande parte da população de Judá era de classes desprivilegiadas, com algumas poucas princesas reais que foram deixadas para trás. Como eu disse, algumas princesas ficaram, algumas mulheres ficaram, tanto que Gedalias fica responsável pelo povo e pelas mulheres. Quais mulheres? As mulheres da corte. Entre elas tem o nome de uma aqui, Netofatita. Era uma princesa. Ela não foi levada para a Babilônia. Ela ficou junto na situação difícil pela qual todo o povo passou. E também, então, vieram pessoas ruins, guerrilheiros, e um dos guerrilheiros chamava-se Samuel. Esse Samuel veio para ao encontro de Gedalias, veio para Judá, ele veio com uma incumbência. Ele veio com a incumbência de matar Gedalias. Ele veio com a incumbência de matar Gedalias e assumir o comando do povo. Joanã descobre o plano de Ismael, de Samuel. E vai e fala com Gedalias e fala assim: Gedalias, me autoriza ir em secreto e matá-lo, porque ele veio amando amando dos amonitas para te matar. Só que Gedalias não acredita nisso. Não é possível. Acho que ele não é possível. Depois de toda essa desgraça que nós vivemos e estamos vivendo, será que ainda eu sou vassalo, sem ser rei, sem ter nada? Eu fui feito vassalo e eu vou servir aos caldeus. Por que que ele iria me matar? Qual o interesse dele me matar? Eu não tenho nada. Eu não tenho posição, não sou rei, não sou nada, porque não acredito, ele não, não, isso não deve ser verdade. Mas era verdade. Ele veio para matar Gedalias e o matou. E o matou. Porque naquele momento, todo o povo que havia fugido, todos os deuses que haviam fugido, que estavam na cidade de Moabe, junto com os amonitas, em Edom, e que estavam em todas as regiões, ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente de Judá e que ele tinha colocado sobre eles Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã. Gedalias era um homem que era temente a Deus. Porque ele era filho de Aicão e ele servia na corte, servia as Edequias, mas ele temia ao Senhor. Então ele foi colocado como líder. Mas ele não foi precavido o suficiente para entender e para discernir que ele poderia ser alvo de um atentado, como dizemos hoje. Naquele momento não era essa palavra, mas hoje ele foi alvo de um atentado. O homem foi lá, o pegou no momento que ele estava desprevenido e o matou. E assumiu a liderança do povo. Nós vamos ver isso no capítulo 41. Então, Ismael. É Ismael o nome dele. Desculpa, não é Samuel, é Ismael. Ismael. Lembra até o nome, né, do filho de Abraão, o primeiro filho, o filho com a egípcia, né, recebeu o nome de Ismael. E Ismael foi embora e formou todas as nações árabes. Então ele tinha o mesmo nome, o nome do filho de Abraão, que vai formar todas as nações árabes que são inimigas de Israel. Ali já, como se já estava dando-se o sinal do que aconteceria mais à frente um pouco. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de um texto que nos fala da palavra de Deus vinda a Jeremias. E não Deus falando direto com Jeremias, mas Deus falando com Jeremias através do capitão da guarda do exército do rei Nabucodonosor. Por quê? Como pode ser isso? Você pergunta. Minha irmã, Deus usou, lembra? Deus usou a mulinha de Balaão, a mula de Balaão, para falar com ele. Ele estava indo para amaldiçoar, ele foi comprado, né? Isso nos dias de Moisés ainda, quando eles estavam no deserto. Ele é chamado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E ele fala: não, eu não posso amaldiçoar. Ele faz toda uma um mesancênio, mais vai, por causa do ouro, por causa dos bens que foram lhe prometidos, por causa da posição que ele teria se os israelitas fossem destruídos. Então, o Senhor falou com ele: pode ir, mas só fala aquilo que eu disser. E no meio do caminho, ele estava indo e Deus conhece o coração. Nós sabemos, nós tenho falado com vocês, a palavra do Senhor é apta para discernir os pensamentos do coração. E no, os pensamentos do coração de Balaão não estavam só pensando em obedecer ao Senhor. Estava em: obedeço ao Senhor ou recebo toda a recompensa que Balaque está me oferecendo? Então, no meio do caminho, um anjo se coloca na sua frente, no caminho que ele tinha que passar, com uma espada desembainhada. Ele não vê o anjo, mas a mula vê o anjo. E a mula vê o anjo e para. Ele açoita, açoita, açoita a mula. E fala: se eu pudesse, eu te matava aqui agora. Aí a mula vira para ele assim: por acaso, alguma vez eu já fiz isso contigo? Ele parou: como assim? Essa mula está falando? O que está acontecendo então? Aí os olhos dele abertos e ele vê o anjo. Ele falou assim: parei para que você não morra, porque o anjo do Senhor está no meio do caminho. Então, se Deus pode usar a boca de uma mula para falar com um que se chamava profeta do Senhor, não vai usar o capitão da guarda de Nabucodonosor para falar com um verdadeiro profeta que era Jeremias? Tranquilo para Deus. Tranquilo. Deus fala o que quer, onde quer e através de quem ele quer. Agora, ouça quem quer. Ouça quem quiser ouvir. Se não quiser ouvir a mula, segue pelo caminho e morre pelo anjo. Porque se ele deixasse, se Balaão deixasse a mula para trás e seguisse a pé, ele seria morto. Aí Deus usa a mula para poder poupar a vida dele. Mãe, mãe, minha irmã, Deus pode usar uma mula para falar com você, para abençoar você, para te livrar da morte. Ou pode usar alguém que é do exército inimigo para falar com você: olha, tudo isso que está acontecendo porque vocês não ouviram o que o seu Deus falou. Às vezes nós temos que ouvir das pessoas que nós chamamos de ímpios, mas que na verdade são pessoas as quais Deus ama e quer salvar, verdades que nós recusamos a ouvir de profetas verdadeiros que foram nos enviados desde a madrugada, para nos trazer a orientação do Senhor, para nos trazer a direção do Senhor para a nossa vida. Mas o profeta do Senhor, o verdadeiro profeta, Balaão morreu. Ele até tentou amaldiçoar o povo, mas ele abria a boca para amaldiçoar e da sua boca saía a bênção. Ao invés de ele tentava amaldiçoar, Balaque falou assim: agora vamos fazer sacrifício, vamos fazer isso, e você vai, vamos nesse monte aqui, você vai falar desse monte. Aí ele abria a boca para amaldiçoar Israel, e da sua boca saía bênçãos sobre Israel. Então vou agora para o outro monte, de lá talvez você consiga. Ele abria a boca, e da sua boca saía bênção. Quando Deus quer abençoar alguém, ele usa quem ele quiser usar, até um falso profeta como Balaão, ou uma mula. E quando ele quer trazer uma palavra para testificar tudo que foi dito pelo profeta verdadeiro Jeremias durante 20 anos ao povo, ele pode usar, e ele usou a boca de Nebuzaradão, o capitão da guarda do rei Nabucodonosor. Então, queridos, nós precisamos estar muito atentos ao que ouvimos. Nós não temos ouvidos só para ouvir. Ouvidos, todo mundo que tem ouvidos sem problemas, ouve tudo que passa à sua volta, ouve todas as pessoas que falam, ouve tudo. Vai no culto, ouve o sermão. Vai num encontro, num retiro, ouve ministrações abençoadas. Ouve, mas não acolhe aquilo que ouviu. Porque nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e acolher a palavra do Senhor no nosso coração, para nela meditarmos. Para compreendermos corretamente aquilo que o Senhor que está querendo nos dizer. Não basta ter ouvidos. É necessário, não basta ouvir, é necessário escutar aquilo que o Senhor está dizendo. O povo de Israel, nos dias de Jeremias, não ouviu a voz do Senhor. Eles ouviram as profecias, mas eles não escutaram a palavra do Senhor. Ou seja, eles não acolheram a palavra do Senhor. E por isso foram levados cativos para a Babilônia. Nem todos, porque muitos morreram pela espada. Muitos morreram pela fome e muitos morreram pela peste, diz-nos a palavra. O livro de Jeremias vai nos dizer isso. Nós já falamos sobre isso em capítulos anteriores. E aqui agora, quando o povo que está nas redondezas, em outras nações, como Moabe, os amonitas, os moabitas e amonitas, que estão descendentes de Ló, lembram? Dos filhos de Ló, dos filhos de Ló com suas filhas, geraram esses povos. Então, os amonitas eram da descendência de Ló. Ou seja, eles eram parentes. Eles eram parentes do povo de Israel, porque Ló era sobrinho de Abraão. Então, os seus filhos também eram sobrinhos de Abraão. Eles tinham o sangue de Abraão correndo nas suas veias. Mas eles não fizeram o que era correto, assim como Ló não fez. Quando Ló saiu de Sodoma, ele, a sua mulher e suas duas filhas puxados pelas mãos pelos anjos do Senhor. E quando saíram da cidade, os anjos deram ordem: olha, corram. Corram e não olhem para trás. Não olhem para trás. Saiam daqui, porque o Senhor mandará fogo sobre essa cidade. E quando eles estão já longe, a mulher de Ló não resistiu. Deu uma olhadinha para trás. Virou estátua de sal. Por que que ela virou estátua de sal? Porque ela não ouviu a palavra do Senhor. A palavra é: saia, corra, vão rápido e não olhe para trás. Mas o amor por Sodoma e Gomorra era tanto que quando talvez ela ouviu o som das bolas de fogo caindo sobre a cidade, o cheiro da fumaça, o cheiro do enxofre, ela não resistiu e talvez olhou, lamentando no seu coração pela destruição daquela cidade que tinha chegado a total. Total paciência do Senhor. Tinha passado já. Chegou as narinas do Senhor, não suportava mais o cheiro que saía daquela cidade. Os seus ouvidos estavam ouvindo as vozes que vinham daquela cidade. E ele desceu para ver se havia o que que estava acontecendo. E viu os anjos do Senhor, com muito custo, com muita insistência de Ló, que estava sentado na porta da cidade, insistiu muito com eles foram com ele para sua casa. E os homens daquela cidade, no meio da noite, bateram na porta e falaram: dá-nos esses homens que estão na sua casa. E aí tem toda uma negociação, os homens não aceitam, porque queriam abusar dos anjos do Senhor, não sabiam que eram anjos, achavam que eram homens e os acharam bonitos. E queriam se divertir com eles. E Ló tenta, de toda forma, dissuadi-los, mas eles não ouvem. Então, o anjo do Senhor então pega Ló pela mão e puxa-o para dentro e cega toda aquela multidão que estava na porta da sua casa. E aí conta o que vai acontecer. E de manhã, eles enrolando, arruma uma coisa aqui, arruma outra aqui, papa, com todo enrolação, usando: vamos rápido, rápido, que o tempo está acabando, vamos, vamos. Até que os anjos têm que puxá-los pelas mãos. Meu irmão e minha irmã, não espere os anjos do Senhor puxá-lo pelas mãos para você sair do meio do pecado. Mas saia do meio do pecado agora, enquanto a palavra do Senhor está sendo lida, está sendo dirigida, está sendo ministrada, está sendo usada para te instruir no caminho que você deve andar. Porque a mulher de Ló virou estátua. E as suas filhas. E o próprio Ló. Na verdade, o que que Ló tinha que ter feito? Ido para o acampamento de Abraão, voltar para junto do tio. Mas ele não fez isso. Ele foi para uma caverna. E lá, as suas filhas lá acharam vinho. As suas filhas o embebedaram. Tiveram relações com ele e com ele tiveram cada uma teve um filho, e está aqui o povo, os amonitas e os moabitas, inimigos de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito e foi passar próximo da terra de Moabe, eles pediram autorização para passar no território e para que eles vendessem para eles comida e água, eles não autorizaram. Eles negaram, não ajuda de graça. Eles negaram ceder mantimentos e água e a passagem pelo meio da sua propriedade, do seu território, não de graça, mas pagos, porque Moisés ofereceu ouro para eles. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, é a mais pura verdade. Nós vemos, estamos falando isso de Ló, mas agora voltando para o texto de Jeremias. Jeremias falava e era açoitado. Jeremias falava e era colocado na prisão. Falava outra vez e era jogado na masmorra. Falava outra vez, era jogado numa cisterna cheia de lama para poder morrer. Ou seja, a palavra do Senhor foi dita àquele povo durante 20 anos e eles não ouviram. Ou melhor, como eu brinquei, fiz uma brincadeira, eles ouviram, mas eles não escutaram. E nessa noite, ou na manhã, amanhã, quando você for ouvir, ou no momento que você for estiver ouvindo a mensagem, esta mensagem, não só escute, mas ouça. E deixe essa palavra entrar no seu coração. Porque essa é uma palavra profética. E a Bíblia diz que o Senhor nada faz sem antes anunciar, através dos seus servos, os profetas. Aqui nós temos o profeta Jeremias anunciando o que acontece com quem não ouve a palavra do Senhor, com quem não obedece a palavra do Senhor, com quem não tem Deus como único Deus, como quem não tem Ele como único Senhor e Salvador da sua vida. O que acontece é morte, destruição, toda sorte de atrocidade sobrevém. Ah, mas eu tenho vivido bem, até aqui nunca aconteceu nada comigo, eu estou muito bem, vivo com fartura, com abundância, minha família está muito bem, ótimo. Mas lembra das vacas gordas e das vacas magras do Egito, com as quais Faraó sonhou? E que José interpretou? Depois do tempo de fartura, pode vir o tempo de escassez. E o tempo de escassez virá. E não demorará. Porque tudo que está escrito na palavra do Senhor está se cumprindo. E se cumprido muito rapidamente, aproximando a volta do Senhor. E a volta do Senhor, ela se dará. O Senhor voltará, porque ele prometeu. Quando os anjos falaram, né? Lembram? Os discípulos estavam com ele, e ele então foi elevado aos céus, até ser encoberto pelas nuvens. E os discípulos ficaram olhando, olhando aquela cena, olhando, maravilhados com aquilo que eles estavam vendo. E dois anjos então chegam por trás deles e dizem: O que que vocês estão olhando? O que vocês acabaram de ver, vocês verão novamente. Porque este que foi elevado às nuvens voltará da mesma forma. Só que tem um detalhe. Jesus foi elevado aos céus. Enviou o Espírito Santo para nos fazer compreender todas as palavras que ele havia dito, para nos fazer compreender a palavra de Deus, a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando Jesus voltar agora, porque esse é o tempo do Espírito Santo fazendo-nos entender todas as coisas, esse é o tempo da graça. É o tempo que nós temos para nos arrependermos dos nossos pecados, entregarmos as nossas vidas ao Senhor e sermos por Ele salvos. Esse tempo é chamado tempo da graça. O tempo que se dá entre a subida do Senhor até o dia da sua descida. Quando ele descer por entre as nuvens, como diz a Escritura, acabou o tempo da graça. O Espírito Santo será tirado da terra. E ele não vem agora como o Jesus, homem. Para morrer, para salvar. Não, agora ele vem como juiz. Ele vem para julgar. Ele vem para vencer Satanás. Para aprisioná-lo durante 1.000 anos. E depois, e juntamente com ele, aqueles que o seguem. E depois de 1.000 anos. Ele será solto, aí terá toda uma uns alguns acontecimentos breves e Satanás, seus demônios e todos aqueles que lhe seguem serão extintos. A Bíblia diz que nunca mais se ouvirá falar os seus nomes. Desaparecerão. E nós temos duas, pelo menos duas correntes mais fortes sobre esta volta de Jesus. Alguns acreditam e defendem que Jesus vai voltar e quando ele voltar, a igreja vai subir e não vai passar pela grande tribulação. Que antes de Jesus, ou melhor, antes de Jesus descer, a igreja será arrebatada e não passará pela provação do anticristo. Não viverá os 7 anos do anticristo. E sete é um número perfeito, é um número completo. Pode ser sete cronologicamente, ou pode não ser, pode ser um período completo, exato. Onde durante 3 anos e meio, ele será bonzinho, ele será todo, enganará a muitos, e a Bíblia diz que se não, o Senhor não abreviar o tempo, até os escolhidos serão se perderão, porque ele será visto como o Messias. Ele se colocará no lugar de Deus, ele será Deus. Haverá uma única religião na Terra, cujo Deus é o Anticristo. Mas durante 3 anos e meio ele vai ser bom, ele vai fazer tudo, as pessoas vão ter tudo, as pessoas que aceitarem os seus comandos, os seus mandos e desmandos, terão o bom e o melhor. Mas 3 anos e meio depois, ele sofre um ataque. Ele é atacado. Não sei exatamente, a Bíblia não deixa exatamente, não fala quem fará esse ataque, mas ele será ferido mortalmente. E como ele imita tudo, ele é o imitador, ele não pode criar nada, ele não é, ele não, ele perdeu esse poder de criar, mas ele copia tudo. Então ele ficará morto durante 3 dias. E no terceiro dia, ele vai ressuscitar diante de todo mundo, diante das TVs, diante de todos os meios de comunicação. Só que aí ele levanta. Ele morreu, bom, mas ele levanta como uma besta fera para matar e destruir todos os seguidores de Jesus. Na verdade, nos 3 anos e meio anteriores, já haverá grande perseguição, porque tem o número da besta. A Bíblia diz que é 666. Não sabemos exatamente como isso se dará, ninguém sabe exatamente. Se fala muito sobre isso, mas não tem. Será exatamente isso. Ninguém sabe exatamente como se dará. Mas o fato é que quem não tiver aquele número que ele vai estabelecer e fazer com que todos tenham, ou na mão ou na fronte, isso a Bíblia diz, será na mão ou na fronte. É um número onde vai constar tudo sobre a pessoa, o nome, documentos, enfermidades que ela possui, tratamentos que ela faz, tudo sobre a pessoa estará ali. Só que ela não poderá comprar e nem vender nada sem aquele número. Ou seja, a perseguição dos santos começará no início, no dia que o anticristo aparecer. Porque quem não aceitar o número não vai ter, não vai poder vender, não vai poder comprar, ou seja, vai ser como aqui, ó. Vai ser como uma cidade sitiada. Como Jerusalém ficou sitiada. Só que Jerusalém ficou sitiada 3 anos, né? É até interessante, né? 3 anos. E é 3 anos e meio. E depois 3 anos e meio. Então, meus irmãos, hoje é o dia de você, ouvindo a palavra do Senhor, possa acolhê-la no seu coração, dobrar os seus joelhos, confessar os seus pecados e convidar Jesus para vir fazer morada no seu coração, ou seja, na sua vida, porque coração quer dizer o centro da vida. Essa é a compreensão de coração. Eu sento a vir fazer parte da sua vida. E você terá uma nova vida. As coisas velhas vão ficar para trás. E tudo se fará novo. Se você pensava de um jeito, você passará a pensar de outro. Se você antes mentia, você não vai mentir mais. Se você antes fazia mal às pessoas, você agora vai fazer o bem. Se você antes odiava, agora você vai amar. Se antes você não perdoava, agora você vai perdoar. É mudança total de vida. Quando Jesus entra na nossa vida e assume o senhorio do nosso ser, tudo muda. E muda para melhor. Jeremias sabia disso. E ele falava, falava, falava ao povo, para que o povo pudesse também aceitar essa verdade. Mas eles não aceitaram e foram feitos cativos e tiveram a sua cidade destruída, o templo destruído, tudo destruído por causa da desobediência, por causa do não ouvir a palavra do Senhor, por não ter Deus como único Deus e Senhor da sua vida. Eu deixo essa palavra com você nessa noite. Meu irmão e minha irmã, se você ouvir essa palavra, esteja você onde estiver, no país que estiver, vivendo a situação que estiver vivendo. Porque essa palavra tem ido a países onde o evangelho é proibido. Pessoas têm ouvido lá. Tenha medo. A Bíblia diz: não tema o homem, porque o homem só pode matar o corpo. Temei, pois, a Deus, que não só pode matar o corpo, como lançar a alma no inferno. Não faça como o povo de Jerusalém e Judá. Quando não ouviram o profeta Jeremias e todos os outros profetas que profetizaram também no seu período, antes dele, depois dele. Não ouviram. E sofreram. E não sofreram só naquele momento. Sofreram muitos, muito tempo. Em muitas situações, por várias vezes ao longo da história. Hoje é o dia de você entregar sua vida a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas e se eu fizer isso, pastora, como que vai ser o meu trabalho? É, lá no meu trabalho eu tenho que mentir, porque se eu não mentir, eu vou ser mandado embora. Como que vai ser? Como que eu vou comer? O que que eu vou comer? O que que eu vou vestir? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6: olhai as aves dos céus, olhem os pardais, eles não trabalham. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Deus sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Não tendes vós muito mais valor do que as aves dos céus e os lírios do campo? Lê Mateus capítulo 6, e você vai ver a palavra do Senhor dizendo isso. Confie em Deus. Confie na palavra do Senhor e seja feliz. Feliz, porque só são felizes aqueles que têm Deus como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque deitam, colocam sua cabeça no travesseiro à noite e podem orar como o rei Davi orou. Quando estava sendo perseguido por Absalão, ele deitou e fez a seguinte oração: deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Que Deus te abençoe. E que Deus possa derramar grandemente uma porção do seu espírito sobre você, fazendo com que com que os seus ouvidos possam escutar a palavra do Senhor, a sua mente possa compreender e o seu coração possa acolher. E assim você viverá e viverá eternamente. Porque esta é a promessa do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus resplandeça sobre você. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e a doce e maravilhosa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito seja com você e com você permaneça hoje e para todos. Todo sempre. Amém.